está a 2.4 mil da terminal, confirma. Zero, this morning, Zero. Chamarão 2080, boa noite, Whisky Echo Papa. Subindo via Fucaju, 490 nível, o Whisky Echo Papa. Sim, rodando 1, 2, 3, 3, nesse momento. Para o município, 0, 9, 0. 0, 0, 224-020, alimentado pela radial 280 de Salvador. Na barra faz o ingresso do Salvador. Gente, quando a gente Foxtrot Fora da Barra, mais uma vez. 2, mecânica de destruatimento 0, 1, 3, informe, saliva. Confirmando a rádio com centro de comunicação. Vamos para a próxima. 11 horas, 3:30, milhas como sudoeste, passando 065 para 080, é o Charlie 56 S3+. Adicional, 32 horas, 4:30 milhas como sudoeste, passando 200 por 090, é o ATR-72. Segundo adicional, 2 horas, 53 milhas como sudoeste, passando o nível 2, 80, 2, 20, 7, 3, 7, 4. Chegada com a Médio 1 no parâmetro de voo 060. Negativo, que é 3662, é o número 3 para a aproximação do seu rodado. Palmo Alfa Alfa Alfa, não é autorizado para a Médio de voo 070. Para o nível de voo 2190 e a chegada Ponente de confirmação. Aviso 795, inicia a descida para o nível de voo 090. Para 2, 3, 2, 2, 1, 0, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 2309.